705, decolada de 27, controle 120, decima 8, bom voo. 208, bom. Táxi com 69 no POV, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. Hotelas 2781, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal Índia, até o ponto de espera da pista no zero, ajuste padrão, no ponto de espera quando pronto, chame torre, frequência 1-8, decimal 95, as 2781, tem um bom voo. Sente, senhor, autorizado, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera, monitora 1895. Informo que não cumprimos a restrição superior da carga. 102781 no ponto de espera, chame torre. Chame torre 1895, negativo monitore, e eu vou informar o controle que o senhor não cumprirá a restrição superior, mas sim a inferior da saída árvore. Afirma, muito obrigado. Então vai chamar a torre 1895. Obrigado. Oi, boa noite, gol no 866. 866, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus de 07 nós. Autorizado pouso, pista no zero, cheque trem, gol no 866. Paysandu, boa noite, Azul 2781, ponto espera. 2781, boa noite, alinha e mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 2781. Autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 186. 782. Azul 2781, decolado 235, controle 120, destino 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, até já. 2043, centro de informação X-Ray, autorização Guarulhos. 2043, X-Ray, confere, Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, não cópia. Pronto. Gol 2043 autorizado, Sierra Bravo Golfo Romeo, via Presoluno 0, Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da L, transição Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5037, gol 2043. Só confio no drone, por favor. Transponder 5037. Autorizado 360 para Guarulhos, da Presoluno 10. Até Taubaté, decola da 10, com curva direita, no perfil da El Motiva, 2028 controle, transponder 5037, pro gol 2043. O controle 20 decimal 8, senhor, e a saída da El, transição Motiva. Ok, saída da El, transição Motiva, o controle 208, pro gol 2043. Protegimento correto, gol 043, portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. É portão. Oeste Torre, Oxané 6310, agora 2 milhas do Mata Mundo, estabilizado. 6310, boa noite. Cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0, grau 08 nós. Gente, teve um pouso na 1-0, 6-3-1-0. Estacionamento, voo 2043, posição 9. Posição 9 aprovado, chame táxi, voo 2043. Reportará, voo 2043. Solo 54, direita 1, 2, 1, décimo 1. Direita 1, 2, 1, obrigado. Xanamé 310, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 043, pronto para o táxi com 184 a bordo. Alterna Brasília, 4 horas e 35 de autonomia. Turbo 2043, táxi aprovado até através do portão meia dúzia. Chame-me através do portão meia dúzia para possível o táxi, voo 2043. Eu vou entrar através do meia dúzia, voo 2043. Observando somente o Airbus da Avianca, agora em direção no pátio principal, em direção ao portão 01. Somente atendo esse tráfego, táxi aprovado até o ponto de espera, pista no 0, via pátio Índia, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, gol 2043, tem um bom voo. Você autorizar o táxi via pátio Índia, 2895, quando pronto, ponto de espera da 10, com 1013. Ficar atento ao gol 2043, obrigado, mano. Salvador, boa noite, gol 2043, pronto, não pronto, espera da 10. 2043, alinha e decola sem parada. Aviron. Cruzado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 140 graus, 08 nós, gol 2043. Autorizado, decolar sem parada, gol 2043. Salvador, Tower, Europa Ciro, informa, boa noite. Olá, Plano 084, boa noite. Continua approach, stand by, TP1. Continua approach, Europa Ciro 84. Comando San Juan, Ciro, Europa, Ciro 84, sobre todo. ¿Estás bien, Gilberto, para? Instrumento Sierra Bravo, Papa Serra, ciente, confia nesse transporte de enfermo? Ciente, transporte de enfermo, 180, Porto Seguro, pronto com aberto. Papa Tango, Whisky, Sierra Tango, autorizado Sierra Bravo, Papa Sierra, Golf 677, nível de voo 180, decola pista no 7, primeira curva à direita, saída Coral, controle 120, decimal 8, aciona 5042, Papa Tango, Whisky, Sierra Tango. Protegimento correto, esqueci a Tango, qual POB 04? 104 POB, acionamento táxi e decolagem no pátio 5. Por gentileza, só me confirme, pátio 5 mesmo? Pátio 5, ciente, para acionamento táxi e decolagem, pátio 5. Chame agora a torre 1 no 8, decimal 95, esqueci a Tango. Upon 084 on the ground at 04, right 121 decimal 1. Ok, Europa 084, 121 decimal 1. Zero 084. 121.1. Sorry. Europa 084. Europa 084, boa noite. Taxi approved via Alpha and Juliet to stand 11. Stand 11, Europa 084. Alpha and Juliet to stand 11, Europa 084. Thank you. 3858, passando sim para visual com a velha de marcha travada. 3858, boa noite, autorizado pouso, pista Mangero, vento 150 graus, 079. Corrida e pouso, pista 10, 3858. Torre Salvador, muito boa noite, Papa Tango, Whisky, Serra Tango. Whisky, Serra Tango, boa noite, prossiga. Pátio 5, solicita acionar. Livre acionar, chama táxi, Tango. Livre acionar, reportar quando pronto para táxi, Whisky, Serra Tango. Direito 58, Salos 10, direita 12, décimo 1. Direito décimo 1, até daqui a pouco, direito 85. Salvador, boa noite, está 3858, livrando direcional. Boa noite, está 3858, táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 05, está 3853. Salvador, boa noite, Etan 3662. 3662, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista 10. Vento 150 graus, 079. Pouso autorizado, pista 10, Etan 3662. Solicita autorização para Galeão. Boa noite, com 973 X-Ray, confere, Galeão, tem um 360 já aprovado, ponto cópia. Confirma, pronto, cópia, 973. Boa noite, 973, autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via para November 857 até Moussu, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. controle 120.8, transponder 5056, gol no 973. 360 autorizado, viata 9857 até Morro Sul. Cola da 10, curva direita, perfil Adael. Leda após Leda, voa direto Irume. 120.8, controle 5056, transponder. Protegimento correto, gol no 973, portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Camará, obrigado. Táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, da 3662. Boa noite, fechamento 6310. Autorização Recife. Boa noite, fechamento 6310. Informação em curso X-Ray, Recife, tem 350 já aprovado. Senhor, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Fechamento 6310, autorizado para Serra Bravo Romeu Foxtrot, via foto apresentada no plano de voo. Nível de voo 350. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5061 no Xenome 3 no zero. 350 autorizado Recife, via Rópez Lula 17, saída Puca, transição Aracaju. Decolada 10, curva esquerda, 1208 é o controle, 5061 transponder. 5061 no cotejamento correto, Xenome 3 no zero. Portão 1, deixou-me pronto para o pushback acionamento. Vai chamar, obrigado. Puxa, se é a tango autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira na 7. Autorizado o ingresso na pista, vai reportar alinhado e pronto, cabeceira no 7, se é a tango. Whisky Sierra Tango, vento 140 graus, 07 nós, autorizado a decolagem 17. Autorizado a decolagem, estão no 7, licença. O 9073 para pushback, acionamento, portão 4. Portão 4, agora livre, pushback, acionamento, no 973, chame pronto para o táxi, senhor. Está livre a chamar, agora, 973. Busque Serra Tango, decolado 19, controle 120, décima 8, bom voo. Lua 973, com 178 a bordo, 3:35, rodando em caminho. Fechou 3:35, Campinas, copiado. Lua 973, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pistão do zero, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95. No 973, tem um bom voo. Aprovado, atmosfera, quase pronto, no 895, tarde de cidade 103, obrigado, uma boa noite, 1.3. Oi, boa noite, o Gol 1973 no ponto 0 da 90, tá pronto. 1973, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, Gol 973.